Cheiro 43, página 384. Porém, já tinham visto outros animais, tais como um gordo de pelo farto que se bamboleava e se escondia numa toca. Toda a gente ansiava por ver um canguru. De nada lhes valia, se não pudessem sair do acampamento. Os cangurus, que nunca apareciam por ali, eram obviamente tímidos e desconfiados. O mesmo não se passava com os enormes lagartos que subiam às árvores. Andavam pelo acampamento como se desprezassem os homens e rivalizavam com o condenado mais esfomeado ou com o fuzileiro mais sequioso quando se tratava de assaltar a tenda de um oficial. Um deles tinha mais de 5 metros e infundia em todos o mesmo justificado terror provocado por um jacaré. Como achas que lhe devemos chamar? Perguntou Richard a Taffy Edmonds, quando o lagarto passou pelo seu abrigo de árvores e espreitou com ar atrevido. Acho que lhe chamava senhor, sugeriu Taffy. Os machados e machadinhas continuavam a chegar em busca de novos gumes. E no fim de fevereiro começaram também a aparecer as serras. As serrações, a poente, já tinham começado a laborar. Estavam já a ser abertos os buracos para outras, com a mesma dificuldade, o leito rochoso. Surgiu um novo obstáculo. As árvores deitadas abaixo, cortadas e colocadas sobre os buracos, eram quase impossíveis de transformar na mais medíocre das tábuas. A madeira era não só cheia de resina, mas também dura como o ferro. Os serradores, todos condenados, trabalhavam tão mal que o governador se viu obrigado a atribuir-lhes rações extra de malte para que não desmaiassem. Isto irritou os grumetes, que se esqueceram que recebiam manteiga, farinha e rum, juntamente com as mesmas rações de pão e carne salgada que os condenados. Começaram a amontoar queixas contra os privilégios dos detidos. Apenas o Major Ross e a severa disciplina os conseguia dominar, o que, queixavam-se eles, significava mais chicotadas do que para os condenados. O pior aspecto da vida de Richard eram as próprias serras. Tinham-lhe enviado apenas 175 manuais e as 20 de dois cabos tinham sido designadas para cortar a madeira até ao veio. Porém, nenhuma conseguia chegar ao cerne de uma madeira como aquela. Isto significava que as árvores tinham de ser derrubadas a machado e segmentadas da mesma forma. Os dois tipos de serra deveriam ter sido feitas de melhor aço, mas não eram. Os largos meses no mar tinham enferrujado o metal e a manteiga de antimónio não aparecia nas listas de nenhum dos navios. 25 serras manuais e 5 de dois cabos seguiram com o tenente Philip Gidley King para a ilha de Norfolk, quando o Supply se dirigiu a esse remoto local, a meio de fevereiro, para estabelecer aí uma colónia, transformar o linho nativo em lona e os enormes pinheiros descritos pelo capitão Cook em mastros de navio. É quase impossível, senhor, disse Richard ao Major Ross. Fabriquei eu mesmo o papel de esmeril para retirar a maior parte da ferrugem, mas as serras não são suficientemente eficazes. O óleo de baleia é um protetor incrível, mas não o temos. Os que há solidificam-se e transformam-se em cola no momento em que o calor aumenta durante o corte. Preciso de uma substância como óleo de baleia ou a manteiga de antimónio. Além do mais, as serras são de um aço de tão má qualidade que, ao usá-las nesta madeira, receio que se partam. Temos 15 serras de dois cabos, o que significa que apenas poderemos utilizar 14 buracos. Hei de estar sempre a trabalhar numa delas, pois esta madeira estraga-lhes os dentes. Mas o mais importante, senhor, é que preciso de um removedor de ferrugem. Ross parecia mais lúgubre que nunca. Já ouvira a mesma história da boca dos serradores. Teremos então de procurar uma substância local, disse. O cirurgião Bow Smith é um homem curioso sempre a perfurar as árvores e a cozer raízes ou folhas em busca de curativos, resinas e provavelmente o elixir da longa vida. Dá-me uma das serras mais forjentas e vou pedir-lhe que faça umas experiências. E lá se foi. Richard sentiu pena dele. Era senhor de um enorme talento para a organização e a ação, porém sem qualquer simpatia pelas fraquezas alheias, principalmente as dos seus fuzileiros, que, quando transgrediam, tinha a liberdade de chicotear. Quando queria fazer o mesmo a um condenado, tinha pelo menos de dar conhecimento ao governador, para coroar as tristezas que este conflito lhe gerava no peito. Ross parecia provocar uma certa atração da parte dos raios. O seu pequeno rebanho de carneiros morrera ao abrigar-se debaixo de uma árvore. Depois, o seu navio fora atingido e a maior parte dos seus documentos e relatórios tinham sido queimados, juntamente com muitas outras coisas. Ao ver desaparecer a figura militar, Richard pensou que, sem o Major Ross, o caos em Port Jackson seria infinito. O governador era um idealista. O governador-tenente, um realista. O abrigo de Richard era agora muito maior e tinha acrescentado dois homens ao seu grupo, Neddy Parrott e Johnny Hollister. Billy Earl, Johnny Cross e Jimmy Price tinham se juntado a Bill Whiting nos armazéns do governo, deixando apenas Joy Long sem uma tarefa distribuída. Richard arranjou mais um sacho para juntar à pá e à enxada e mandou-o fazer um jardim em redor da cabana, rezando para que ninguém o destacasse para outro tipo de trabalho ou questionasse as suas atividades. Todos sabiam que se tratava de um simplório, o que o tornava menos desejável. Se Joey ficasse na cabana, os haveres não comestíveis estariam em segurança. O roubo de comida era de tal modo universal que qualquer homem ou mulher levava as suas rações para o seu local de trabalho, onde tinha também de ser vigilante para não ser roubado. A maior parte dos roubos de comida provocaria a morte e, portanto, não eram do interesse do governador ou dos fuzileiros. Os condenados mais fortes roubavam os mais fracos e os doentes com toda a impunidade. A desinteria surgiu duas semanas depois de terem desembarcado. Os instintos de Richard em relação ao regato estavam certos, embora o modo como tinham ficado poluídos no local onde a água era recolhida fosse um mistério que os cirurgiões não conseguiam resolver. A teoria era que a água de Nova Gales do Sul não assentava bem nos intestinos ingleses. Morreram 3 condenados na tenda do hospital e tiveram de erguer uma outra com o que tinham à mão. Havia também escorbuto. A palidez da pele e as dores nas articulações que os obrigavam a coxear apareciam muito antes do inchaço e do sangramento das gengivas. Richard tinha ainda malte e conseguia fazê-lo render, porque o tenente Fuzzer dos armazéns do governo apreciava tanto o seu pequeno grupo de homens que lhes dava em segredo doses desta substância. Tal como acontecia com os serradores, este tipo de favoritismo era inevitável em face de privações cada vez maiores. Mas se for preciso, comeremos sauerkraut, disse Richard ao seu grupo, num tom que não admitia discussão. Não me importo se tiver de me sentar sobre vós e tiver de vos meter a couve pela boca abaixo. Lembrem-se das vossas mães. Todos nós fomos criados na crença de que os remédios não são eficazes a menos que saibam mal. A sauerkraut é um remédio. Em Port Jackson não havia medicamentos naturais contra o escorbuto em quantidade suficiente para proteger a sua nova população. Poucas plantas e bagas locais não causavam sintomas de envenenamento. As plantas que fielmente germinavam regadas nos jardins do governo lançavam rebentos que olhavam para o sol e morriam desencorajadas. Nada crescia, nada. Estamos no fim do verão, princípio do outono, pensou Richard, lembrando-se das sementes dos citrinos que tinha guardado desde o Rio de Janeiro. Assim não as lançarei à terra, senão em setembro ou outubro, quando estivermos na primavera. Quem sabe se o inverno aqui não será frio? Em Nova Iorque, o verão é muito quente, porém no inverno até o mar congela. Pela aparência dos índios, duvido que alguma vez faça frio, mas não posso dar-me ao luxo de arriscar semear seja o que for neste momento. Três condenados, Barrett, Lovell e Hall, foram apanhados no ato de roubar pão e carne salgada dos armazéns do governo, e outro ainda a roubar vinho. Os três ladrões de alimentos foram condenados à morte. O do vinho foi nomeado executor público. No lado poente da praia, entre as tendas dos homens e das mulheres, havia uma bela árvore, alta e sólida, com uma estranha característica. Um ramo, forte, direito e aberrante, projetado a 3 metros de solo. Tornou-se assim a árvore dos enforcamentos, pois não se poderia desperdiçar madeira para construir uma forca. No dia 25 de fevereiro, os três desgraçados foram escoltados até lá, sob o olhar de todos os condenados que tinham recebido ordens para assistir, sob pena de um castigo de 100 chicotadas. O governador Philip estava decidido a que esta última lição tivesse o efeito desejado. Tinham de deixar de roubar comida. Evidentemente que, como a todas as pessoas importantes, estava de barriga cheia. Tal como no assunto da fornicação, as medidas desesperadas introduzidas para retificar o problema não podiam dar resultado. Eram tomadas para surtirem efeito em escrotos vazios e barrigas cheias. Entre os assistentes, já muitos tinham visto um enforcamento, quer fossem criminosos ou homens livres. Em Inglaterra, eram ocasiões de festa e comemoração. Porém, alguns não, pois, tal como Richard e os seus homens, preferiam deixar para outros aquele prazer macabro. Barrett, o primeiro dos condenados, foi colocado sobre o banco depois de ter sido ordenado ao executor público que lhe enfiasse a corda no pescoço e a apertasse. Obedeceu, muito pálido e a chorar, mas recusou-se a dar o pontapé no banco, até que vários fuzileiros enfiaram pólvora nos mosquetes e apontaram-nos a curta distância. Muito pálido, mas digno, Barrett manteve-se firme. Era um duro. Como a queda não foi suficiente para lhe partir o pescoço, gritou e estrebuchou durante o que pareceu uma eternidade. Acabou por morrer por falta de ar. Uma hora mais tarde, o corpo foi retirado e o banco posicionado para receber Lovell. O tenente George Johnson, ajudante de campo do governador, agora que o tenente King tinha partido para a ilha de Norfolk, avançou para anunciar que Lovell e Hall tinham recebido um adiamento de 24 horas. Os condenados foram mandados embora. A lição de Philip de nada servira. Quem se dispusesse a roubar, assim continuaria. E quem se dispusesse a não roubar, também. O mais que poderiam fazer, os enforcamentos, seria reduzir o número de ladrões por mera subtração. Enquanto Richard se afastava, olhou por acaso para as fileiras das condenadas e aí viu umas penas escarlatas de avestruz agitando-se sobre um elegante chapéu negro. Deteve-se assombrado. Lizzie Locke. Tinha de ser Lizzie Locke. Fora deportada, juntamente com o seu amado chapéu, que espantosamente parecia em ótimo estado, apesar das viagens. Mas provavelmente ela teria tomado conta dele melhor do que da sua própria pessoa. Não seria a ocasião propícia para abordar, mas um momento chegaria. Bastava-lhe o consolo de saber que ela se encontrava ali. No dia seguinte, toda a assistência foi de novo reunida, no meio de uma chuva torrencial, para ser informada que Sua Excelência o Governador comutara a pena de Lovell e Hall em troca do seu exílio numa terra ainda por determinar. Porém, disse o tenente George Johnston, num tom conciliatório, Sua Excelência estava a pôr seriamente a hipótese de embarcar todos os recalcitrantes para a Nova Zelândia, atirando-os para a costa, para serem comidos pelos canibais. Assim que pudessem utilizar o supply, seria o que iria acontecer. E estava a falar a sério, que não se iludissem. Entretanto, os banidos deveriam ser postos a ferros, junto à praia, presos a uma rocha nua, que já receberam o nome de aperta-barrigas, para aí subsistirem com quartos de ração de pão e um pouco de água. Porém, a pedra, o nó da forca e os festins canibais não impediam os desesperados de roubar comida. Se os condenados se concentravam nos alimentos, os fuzileiros preferiam roubar rum e assaltar as mulheres, pelo que as vergastadas recebidas por eles subiram de 50 para 100 e depois para 150, mesmo se o chicote nunca se erguia com tanta força como quando a vítima era um condenado, o que era compreensível. Os fuzileiros concentravam-se na bebida e no sexo, por ser suficiente o seu racionamento de comida. Independentemente do modo como esta operação era vigiada, recebiam sempre porções maiores do que os condenados. Mais uma vez, era compreensível. Os nativos estavam a tornar-se mais difíceis de controlar no meio de tudo aquilo. Roubavam peixe, pás, enxadas e os poucos legumes que tinham conseguido sobreviver numa terra mais fértil ao oriente da Enseada, onde a grande quinta do governo estava a ser construída, na esperança de que o solo pudesse ser preparado para semear trigo lá para setembro, se é que se conseguisse fazê-lo crescer. Os homens, enviados para cortar juncos, destinados à cobertura dos telhados, a uma baía para lá de Garden Island, foram os primeiros a ser atacados por índios que feriram um deles. Mais tarde, foram mortos dois no mesmo local. Uma investigação, subindo o rio até à sua nascente lamacenta, revelou as carcaças em decomposição de vários lagartos grandes, sinal de que os nativos não eram nem estúpidos nem ignoravam o método de inquinar a água. Para os fuzileiros, o montar guarda tornou-se um dever mais exigente à medida que a colónia se expandia conforme as necessidades. Descobriu-se que uma árvore que Sir Joseph Banks classificara como casuarina oferecia boa madeira para fazer ripas, mas estava localizada a alguma distância, perto do ribeiro lamacento. Havia também um barro excelente para tijolos que fora descoberto uma milha para o interior. Os grupos que avançavam em território virgem tinham de ser escoltados. Para piorar as coisas, os nativos tornavam-se menos receosos das armas nas suas incursões para roubar, parecendo ter consciência de que as ordens eram para não lhes fazerem mal, custasse o que custasse. O governador Philip partiu para explorar outro porto a norte, chamado Broken Bay, mas voltou desiludido. Oferecia um bom abrigo para os navios, mas a terra não era arável. Sua Excelência tinha toda a razão para se sentir assim. Os autores do projeto, preparado pelo Gabinete do Interior, tinham partido do princípio que os produtos da terra brotariam e só precisariam de os colher, que a esplêndida madeira estaria prontamente à disposição para todos os efeitos concebíveis, que o gado se multiplicaria enormemente e que dentro de um ano Nova Gales do Sul seria praticamente autossuficiente. Daqui a negligência da parte do gabinete do interior do almirantado e dos contratadores em se certificarem que, de facto, tinham seguido na frota provisões para 3 anos. A realidade é que eram apenas para 1 ano, portanto, não chegaria qualquer navio para os abastecer a tempo. E como poderia o trabalho dos homens e das mulheres dar fruto se estes se encontravam perpetuamente esfomeados? 2 meses em Sydney Cove, que era o nome original do sítio de desembarque, mostraram-lhe apenas que o local era duro, inóspito e indiscriminadamente cruel. Parecia poderoso, imutável e estranho. Uma terra na qual os homens poderiam labutar para a sua sobrevivência, mas nunca prosperar. Os nativos, extremamente primitivos aos olhos dos ingleses, eram um indicador preciso de que a Nova Gales do Sul lhes prometia miséria aliada à imundície. A última semana de março trouxe o fim das trovoadas e o pior daquele calor úmido. Os que possuíam chapéus tinham-lhes dado a forma dos usados pelos Yangs, arrancando a aba dos tricórnios toda à volta. Porém, Richard mantivera o seu intacto, pois trabalhava num abrigo e tinha o chapéu de palha de marinheiro, e porque gostava de assistir, bem vestido, ao serviço religioso de domingo. Os hábitos de Bristol eram difíceis de perder. O serviço religioso realizava-se em vários locais, mas naquele domingo, 23 de março, o terceiro aniversário da sua prisão e sentença em Gloucester, teve lugar perto do acampamento dos fuzileiros solteiros, sobre uma série de prateleiras rochosas, dando assim à congregação a possibilidade de ver e ouvir o reverendo Richard Johnson exortá-los em nome do Senhor para refriarem os seus vergonhosos impulsos e se juntarem às fileiras dos que se queriam casar. Tendo-se já decidido por uma forma de atuação, Richard foi em busca de oração e esclarecimento, porém o sermão em nada o ajudara. Pelo contrário, Deus respondera-lhe apresentando-lhe a figura de Stephen Donovan, que se colocou a seu lado para o acompanhar num passeio pela praia, sobre as pedras e até à beira de água, junto à nova quinta. — É terrível, não é verdade? — perguntou Donovan, quebrando o silêncio, enquanto se sentavam com os braços em redor dos joelhos, numa rocha 1,5 metros acima da água plácida. Ouvi dizer que são precisos 6 homens e uma semana inteira para arar uma pequena porção daquele campo de trigo, e que o governador decidiu que o solo teria de ser sachado à mão para receber a semente, pois não se atrevia a meter-lhe o arado. — O que significa que um dia não terei de comer — disse Richard, despindo o seu melhor casaco e instalando a sua pessoa à sombra de uma árvore próxima. — A sombra aqui é tão escassa e a vida difícil. Mesmo assim, vai melhorar, sabes? Disse Donovan, atirando para a água as folhas mortas. É como qualquer empresa nova, que corre muito mal nos primeiros 6 meses. Nunca se sabe por que razão começa a ser mais suportável, salvo que talvez seja por nos habituarmos. Uma coisa é certa, quando Deus fez este canto do globo, utilizou um padrão diferente. Baixou a voz, que se tornou mais suave. Apenas os mais fortes sobreviverão. E tu serás um deles. Ah, pode ter a certeza que sim, Sr. Donovan. Se aguentei o Serge e o Alexander, também aguento isto. Não, não desespero. Mas senti a sua falta. Como está o Alexander e o nosso querido e gordo Esmeralda? Não faço ideia, Richard, pois não estou no Alexander. Separámo-nos quando apanhei o Esmeralda a abrir os averdos condenados que estavam nos porões, para ver o que poderia vender por uma fortuna. O patife. Ah, o Sinclair é isso e muito mais. Estendeu preguiçosamente o corpo alto e esguio. Agora tenho um lugar muito melhor. Apaixonei-me, sabes? Richard sorriu. E por quem, Sr. Donovan? Acreditas que foi pelo criado do Capitão Hunter? Johnny Livingstone. Como o Sirius tinha falta de 6 ou 7 homens, candidatei-me a essa tripulação e fui aceite. O Capitão Hunter pode ter torcido um pouco o nariz a tudo isto, mas não se atreveu a recusar um marinheiro com a minha experiência. Assim, as minhas rações são boas e ainda recebo um pouco de amor. Apraz-me saber, disse Richard com sinceridade. Estou também muito feliz por o encontrar e logo hoje. Como é domingo, não preciso trabalhar, o que significa que estou às suas ordens. Preciso da sua atenção. Basta dizeres e posso dar-te mais do que isso. Muito obrigado pela sua oferta, mas lembre-se de Johnny Livingstone. A água parece boa para tomar banho, disse o Sr. Donovan. Era o que faria, se não fosse o caso de o Sirius ter apanhado no outro dia um tubarão com 2 metros de diâmetro, dentro de Port Jackson. Enrolou o casaco para lhe servir de travesseiro e estendeu-se ao comprido. Nunca te perguntei, Richard, conseguiste aprender a nadar? Claro que sim. Logo que imitei Wallace, foi fácil. A propósito, Joey Long já recebeu o cachorrinho. É um animalzinho encantador. Adora ratos. Come melhor que nós, mas não me sinto tentado a seguir-lhe a dieta. Já viste um canguru? Nem sequer a ponta da cauda por entre as árvores. Mas também não saio do acampamento. Tenho de afiar as malditas serras e os machados. Richard sentou-se. Não creio que haja manteiga de antimónio no Sirius. As pestanas negras e espessas ergueram-se e os olhos pareceram cintilar. Temos manteiga de vaca, mas mais nenhuma. Como sabes tu da existência de coisas como manteiga de antimónio? Qualquer bom amolador de serras o sabe. Não os que eu conheci até agora. As pálpebras fecharam-se. Que belo domingo aqui ao ar livre contigo. Vou perguntar da manteiga. Também já ouvi dizer que não se consegue serrar a madeira. Não é bem assim, mas leva muito tempo. E é mais demorado porque as serras são uma porcaria. De facto, tudo parece ser uma porcaria. E o rosto de Richard endureceu. É por isto que sei o que a Inglaterra pensa de nós. Equipou com lixo o seu próprio lixo. Nem nos deu uma possibilidade justa de sobrevivermos. Porém, há alguns como eu que se tornaram ainda mais duros e teimosos nessas condições. Donovan pôs-se de pé. Promete-me uma coisa, disse pondo o chapéu. Dando conta de que sentia uma terrível desilusão, Richard tentou fingir que aquela súbita partida lhe era indiferente. Diga, respondeu. Vou ausentar-me durante 1 hora. Espera aqui por mim. Aqui estarei, mas vou aproveitar o tempo para me mudar. Está demasiado calor para estas roupas de domingo. Richard regressou antes de Donovan, vestido como todos os condenados, depois de uma estada de 2 meses em Sydney Cove. Calças de lona, cortadas abaixo dos joelhos, pés descalços, uma camisa de linho aos quadrados, tão debutada que o padrão era apenas uma sombra subtil dentro de outra sombra. Donovan chegou também vestido com simplicidade e carregado com um cesto de laranjas do rio. Umas coisinhas de que podes ter falta, disse, deixando-o cair. Richard sentiu um formigueiro na pele e a cor fugiu-lhe do rosto. Senhor Donovan, não posso receber propriedade do Sirius. Não é do Sirius? Ou antes, foi toda legitimamente adquirida. Bom, quase toda, disse Donovan sem se ofender. Confesso que colhi uns agriões do capitão Hunter. Semeia-os em canteiros que umedece com panos de linho. Assim teremos um bom almoço e sobrará ainda o bastante para dares aos outros. Os fuzileiros não te incomodarão se for eu a levar o cesto. Comprei malte ao nosso comissário, outro chapéu de marinheiro, linha de pesca forte, anzóis, um bocado de cortiça para fazer as boias e um bocado de chumbo velho para chumbadas. Mas a razão principal para o cesto estar tão pesado são os livros. Continuou metendo a mão lá dentro. Acreditas que alguns fuzileiros a bordo, desde Portsmouth, desembarcaram abandonando os livros? Meu Deus! Retirou um pequeno boião. Temos manteiga para os pãezinhos que forem cozidos hoje de manhã. E um jarro de cerveja fraca.